como é bom viver feliz. Mas um dia veio a mágoa, o destino assim o quis. Coroa, tô triste, a saudade é tão grande que meu peito não resiste. Ao lembrar-me da entrada que zombou do meu amor. Homem que é homem, não dá seu braço a torcer. Se eu voltar, sei que o povo vai censurar. Nunca mais um carinho meu tu terá. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ah, que vontade de voltar para o meu lar. Mas eu não devo voltar. Minha palavra atrás, eu sempre disse que o dia que eu descobri, nunca mais, nunca mais, nunca mais.